podia ser bem diferente, com a minha gente um pouco mais contente. Não tendo no programa de domingo, fim de semana triste, queria estar na luz do sol, cantando sem rancor. Só Deus sabe aonde vou e como vou, se os moleques ficam loucos, eu também fico mais um pouco. Na paranoia da vila, boteco foge da esquina, na rua virando o principal alvo da injustiça e da lei que nunca vai nos favorecer. Nas ruas de terra, no brilho do sol, na luz do ar, eu não vou só. Nas ruas de terra, no brilho do sol, na luz do suor, vou, não vou só. Vencer, vencer, sempre foi a estratégia, o desabafo no protesto, eu confesso. Quem não quer uma vida bela, no coração do sincero a esperança não se quebra. Eu só espero que você entenda, cada linha, cada verso do som que rege. A gente pede sem maquiagem, um pouco mais de hombridade. A humildade não se compara, não se declara. É fenômeno natural de cada alma. Nós, esperança é a voz que entra no coração. Acalmando feroz, nem me esqueço das palavras de que já muito andou, virou o mundo do avesso. E nada ganhou de papagô. Mas hoje já viu o resultado, o crime lhe forjou. O caminho errado, medo em volta, revolta, nego pela impolícia, canabismo. Quando se esquece da primícia, a coroa. Nunca se cansava de falar, cuidado onde anda e com quem você deve andar. Foi depois de velho, não esquecerá do caminho bom que Jesus há de ensinar. Os valores que trocaram, por pouco debitaram. Come hoje o pão que no passado amassaram. Joe, antes que o tempo foi correr pra servir, pois inimigo vem. Vem pra roubar matéria e destruir, pra causar ti-ti-ti. No meio do meu povo, Jesus sofreu e nós estamos sofrendo de novo. Deus é minha luz, eu carrego a minha cruz. Eu é o caio, pego, porém Cristo me conduz. Gospel é rap, incentivo, a palavra salvação. É o elo da corrente, na mente não é fraco não. Amor dá estresse, dores, caridade, amores. Não esqueça na cabeça, use esses valores. Na sua sempre estive a esperança, ainda vive. O caminho é só pra quem quer ser livre. Sem nem rebaçando, sem bug, sem uma notícia. Jesus é salvação.